na 63 e no 1, chame Recife, no 25, décima 1, lanterna 1, 3325. 1251, alterna 3325, Oceanair 6311. Gana 93, pronto para cópia? Pronto para cópia. Na 93-30 Guarulhos, em vez de voo 360. Decola da pista no zero, com a primeira curva à direita, na saída da Euleda, após bridge, onde intercepta o peso 1 no meio, até Bravo, até o Zulu, após conformada do ponto. Sendo transponder 55 no zero, controle confere 120, décima 8. Autorizado Guarulhos, no 360. Via para Zulu no meia, até Bravo, até o Zulu, com a volta do plano de voo. Decolada aberta da direita da Elda e da Brite. 5520 é o transponder, 1208 é o controle com 1983. 1983, procedimento correto, me para posicionamento. Chamará 1903. Paulo, Sala Barbona, 93, posicionamento no 5. Está autorizado o posicionamento de metade. Gol 1-9-3. Autorizado o seu ataque, 1-9-3. Paulo. Oi. Isso, foi. Tente agora de papel, que é Salvador, com o Andrei, nós estamos na posição de viatura de Minas Gerais, bom dia, bom dia. O filme é também já. Jogada na equipe. Gol na 397, segundo para a Copa, agora. Pinguim, tá pronto pra cálculo? Autorizado, Terra November, Índia, Charlie, nível de voo 085. A cola da 35, com a primeira com a esquerda, no corredor forte. Até o transponder 5431, e controle perino 10028. Salvador, bom dia, 3896, ataque com informação, mais espaço no 200 ao 150. São 3896, bom dia, cena de identificação, autorizada e chegada a Mari, desça para nível 050. Ficou ao 50, a gente foi solicitado pelo centro, bater recorde, quanto vai estar no da presença? Autorizado ETAP, TAM 3896. Obrigado, ETAP, batendo recorde, por 50. Até a ponte de história da pista no zero, de Patim de Alfa, ponte para cima é turno, no noite, décimo mês, estado no 023. Verdade, é Patim de Alfa, espera 26, rolo no 983, bom. No 983, confirme somente a alternativa, por favor. Alterna Galeão. Gente, obrigado. Na 397, está pronto para a cota? Ok, 97, está pronto. Na 397, São Paulo. Em vez de voo 360, decorda a pista na zero, com a primeira curva à direita, na saída da El Leda Beide, onde intercepta o Zulu no meio, até Bravo, até o Zulu. Após, conforme rota do plano. Acende o transponder 55 no 3 e controle da PR 120, décima 8. Autorizou o Zulu 360 para São Paulo. Na 397, cotejamento correto, para pushback e acionamento, cheio. Também eu não posso trazer informação com o Samai, que agora te copo. Está autorizado o pushback e acionamento, chama o táxi. 140 tá pronto pra cópia? Tá pronto, sincero. Canal 6140, autorizado Recife. Viel, Peru, 58. Nível de voo 350. Decola da pista 10, com a primeira curva à esquerda. A saída PUCA, transição Caju. Antônio transponder 5520, controle em 120, décima 8. Bom dia, Chopper 360 no perfil da Dael, voo 1983. Controle Salvador, bom dia, Chopper 1983. São 3198, bom dia, senhora identificação, 30 chega da Mari, desça para nível 060. Informa ajuste, 1022. Foi para o São 3198, desça 6000 na Mari. Controle São 3198. São 3198, afirmativo, desça para nível 060. 060 na marca, São 3198. Desce para 2000 pés, ajuste no 022, reposto estabilizado na LS. Ok, no 022, 2000, obrigado. A 3198, desce para 2000 pés, 1022, reposto estabilizado. 2000 pés, 1022, reposto estabilizado para 3198. Como 938 novamente, Recife agora em 1251, alternativa 13325, vovô, boa viagem. 1983, confirme? 1938, 1938 corrigindo, 1983, corrigindo a matrícula, voo 1983. Recife em 1251, alternativa 13325. 251-3325, voo 1983, bom dia.